nós da pisadinha, seu menino. Oh, vaqueirão! Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior. Fez eu vender meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor. Mas deu em nada, aquele gata que quase fez o vaqueiro sofrer. E vá pensando aí que de amor eu vou morrer. E se ela é meu quarto de milha e avisa a mulherada, eu voltei pra vaquejada. Sofro de amor é da boiada pra balada. Eu voltei pra vaquejada, meu quarto de milha e avisa a mulherada. Eu voltei pra vaquejada, sofro de amor é da boiada pra balada. Eu voltei pra vaquejada. E esse é barulho da pisadinha, respeita a firma, pai. Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior. Fez eu vender meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor. Mas deu em nada, aquele gata que quase fez o vaqueiro sofrer. E vá pensando aí que de amor eu vou morrer. E se ela é meu quarto de milha e avisa a mulher.